miséria, miséria em qualquer canto. Riquezas são diferentes, índio, mulato, preto, branco. Riquezas são diferentes. Quando nasceu, sua mãe não lhe queria. Seu pai não assumiu, sumiu como a vadia. Uma jovem pobre e rude, sem profissão, no estômago doía, com rango do lixão. Sua mãe não se importava, batia de castigo, a colocava. Vida inútil, sem amor, sem amigo. Quarto escuro de um porão, seu abrigo. A fome foi traçando seu destino. Menina par de pobre, dos sóis foram fugindo, sem graça, com muita raça, da zona norte, esperando por um ponto final, a morte. Ela perguntava a Deus aonde ele estava. Acho que ocupado com gente melhor. O melhor já esperava, ela via na TV da vizinha o mundo bom, na propaganda vazia, na caixa de sabão. Na sua porta não tinha caminhão do Faustão, mas pastor de mentiras vendendo ilusão. Uma vida atrasada, cresceu sem ter nada. Uma vida bandida, ela tava na estrada. Uma vida vazia, pura roubada. Uma vida esquecida, uma rota frustrada. No dia em que nasceu, outra parte veio ao mundo. Zona Sul, quarto rosa, um carinho profundo. Cresceu numa boa, uma vida normal. Carro importado, motorista e tal. Rock close na balada social, enquanto ela entrava no caminho do mal. A vida não escolhe quem quer desandar. A droga não quer saber que mãe vai chorar. Seu dinheiro não compra abstinência. Ser pobre não tira decência. A vida não escolhe quem quer desandar. A droga não quer saber que mãe vai chorar. Seu dinheiro não compra abstinência. Ser pobre não tira decência. A menina rica estava viciada em pedra, fumo e pó, ela era chegada. Sua dívida era grande como um avião. Sua conta cresceu, irritando o patrão. Na boa entregou sua caranga e seu corpo entrou num leilão. Na favela virou uma baranga, toda suja com uma pedra na mão. Mas sua brisa não continuou. A casa caiu quando ela se armou, pois não tinha mais nada para dar. E o patrão mandou fuzilar. E a pobre menina que tinha tudo pra sair da firma resolveu dar uma volta por cima, decidiu seu futuro fazer. E na escola foi aprender, entendeu que a vida com o crime não rima. Mesmo contra todos, cresceu sozinha, contra a escrita. Aquela menina contra o mundo lutando sozinha, contra a sociedade virando rainha. Sem pastor pra te enrolar. Sem gigolô pra te explorar. Sem avião pra te cobrar. Sem esquadrão pra te matar. Droga não quer saber que mãe vai chorar. Seu dinheiro não compra abstinência. Ser pobre não tira decência. A vida não escolhe quem quer desandar. A droga não quer saber que mãe vai chorar. Seu dinheiro não compra abstinência. Ser pobre não tira decência. Miséria, miséria em qualquer canto. Riquezas são diferentes. Índio, mulato, preto, branco. Riquezas são diferentes. Miséria, miséria em qualquer canto. Riquezas são diferentes. Índio, mulato, preto, branco. Riquezas são diferentes. Miséria, miséria em qualquer canto. Riquezas são diferentes. Índio, mulato,